Serra Forte, 2 horas da cidade de Salvador. Controle 3453, informação Oscar, faça 220 para 1160. Serra 4753, a senhora identificação dessa via chegada a Bosque para nível de voo 1110, que é legal 2017. Esse dia 1110, 1017 na Justiça, 4753. Eu 4538 para 4016 e legal 2017. 4017, 4753. 4 para 0. Azul 4234 autorizado, linha área colapso no 0. O vento 300 graus, 02 nós. Autorizado, linha ida colapso no 0, azul 4234. Azul 9300, 1 para Coral, seja com roda encerrada, mantenha o nível de 1140. Chama o controle de gás, frequência 90, décima 1. Salvador, bom dia, gol no 233, ponto 010, pronto. Corrigindo, gol no 233. A linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém na 1-0, gol no 233. Gol no 755, chama torre do 8, do Simão 95. 1895, gol no 755, bom dia. Oi, bom dia, gol no 755. 755, final da 10, estabilizado. Uno 755, bom dia, altímetro no 017, quanto na aproximação, aguardando pista livre. 737-800 da companhia aliada. Até aguardando, 0755. Azul 4234, decolado de Salvador, os 31, chama controle de Salvador, 119, décima 8. 119, décima 8, azul 4234, obrigado. Critério, ponto no ponto, espera, Pet Sui, Oscar, altímetro 1017, Papa Romeu, Oscar, Mike Eck. Aqui é a critério, chama no ponto, espera, tem Oscar, e 0197 no ajuste, Oscar, Mike Eck. 1233, autorizado decolagem, pista 10, vento 300 graus, 03 nós. Autorizado decolagem, da 10, ponto 23. Romeu, Mike Yankee, apenas corrigindo, negativo 0117, o altímetro 1017. Afirmativo, 1017. Decolado 34, chama o controle 119, décima 8. Controle 119, décima 8, 1233. Controle Salvador, bom dia, 1233, arbor 1. 1233, contato radar, suba para a divisão 3-0, via saída, arbor. Vindo via saída para o 360, 1233. 1092, deixa para 4 do 10 e o que no 07. E mantém cabeceira 17. Alinha e mantém 1233, liga teléfono. Brisal de Alepa, 1233. Descendo para 4 do 7, que é 0107. Descendo para 4 do 7, passou 3 9. 9, 1075. Tá bom, meu Oscar Mike 5, autorizado, decolagem, pista no 7, o vento variável 02 nós. Autorizado na 1 7, Oscar Mike 5. Sim, leva para a coordenação. A ingressão da TV Aracaju, chegou na Caju em 120.3. Autorizado aliar e decolar pista no 0, vento 340 graus, 03 nós. Alinha e decola no 0, vou no 759. Romeu Oscar Mike Yankee, decolada aos 36, ingressa no corredor Axé, chama o controle de Salvador em 199.8. Aí chama o controle de Salvador 198, Oscar Mike Yankee. Bom dia, Papão, Leão, Mike Yankee. Papão, Leão, Mike Yankee, como eu tenho condições de usar, eu vou entrar em escuro da chave, vai fora da barra. Autoriza pro direto pro Tabanati? Papão, Leão, Mike Yankee, vou direto pro Tabanati, eu peço 2-0 milhas da festada de Salvador. Ok, autorizado, chama na 20ª, Oscar Mike Yankee. Azul, 4-2-3-4, contato Recife, Porto. 1-2-6-8-5, 1-2-6-8-5, 1-2-5 Azul 4-2-3-4, thank you. T-59, decolado de Salvador, os 38, acione 51-51. Decolado, acionando 51-51, T-59. Chama o controle de Salvador agora em 119, decolado 1-159. T-59, muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Reporte estabilizado no localizador. 2000, reporta o localizador, vou dar a nota. Controle de Salvador, bom dia, Golo 759. Golo 759, contato o radar de colagem, subo para o dividido 3000, do direto Lida. Controle de Lida, está autorizado, 759-360. Azul 49, tudo, condição de tráfego. 10 horas, 7 milhas, rumo sul, oeste, quando divide 1-0-0-0, descida para 4-10. É com 1-1-0. Descida. Aí, 491, desce, volta, divide 1-0-7-0. 0-7-0, faz falta. 639, de tráfego, 2 horas, 7 milhas, rumo sul. Oeste, cruza de vídeo 1-1-2-0, descida para 7-1-3-0, 1-1-0. Passou 3-9-5, cruzando 0-0-0, não visual, agora nada. 1-2-3-3, chega no centro Recife. Frequência no 2-0-0, alterna 1-2-8, decimal 8. 1-2-6-0-2-8-1-3-3, obrigado. 4753, chama a torre, 1-2-8, decimal 9-5. Na noite, não sei que estabilizou, só 4753 daqui a pouco. Fazou, bom dia. SAM-4753, estabilizado, LSX-Ray. SAM-4753, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variado, 02 nós. Pouso no zero, SAM-4753. Azul 498, 1-2, separado em vídeo de voo 060, em duas as velocidades para 2202, a número 2 da circulação. 060 já está com 220. CR-453, seu solo aos 43, livre à direita, chama o solo 121.9. Autorizado a aproximação ILS para o 498, não? Azul 498, desça para 2006, autorizado o final do centro de vento ELS-OXTREE, está estabilizado no localizador. 2000, reportará estabilizado 498. 2,5 milhas, linha Serra Visual, voo 092. Azul 092, desça me todo, voo 8, desça no 95. 95, né? Eu sou 39, desça para 3.007, que é legal no 017. Descendo para 3.000, pastor 39. 092, meia milha de Ilha Serra, baixou e travou esta visão. 092, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento variável 02 nós, assistir altímetro 1-0, 1-7. Autorizado pouso com 1.017, 092 bom. Pode continuar em tudo, chegou até o número 8, 8, 9, 5. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4981, estabilizado em LS a 2 milhas de intercerto. 4981, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste altímetro, 1017. 1017, gente. Localizador. Azul 4981, autorizado pouso sistema 0, vento variável 029. 7, leve pouso 4981. Pastor 39 estabilizou o localizador. Pastor 39, chame todo no 8, 2, 9, 5. 9, 2, 9, 5, bom dia. Salvador, muito bom dia, pastor 39 estabilizado. Tem ninguém chamado em Salvador, pastor 39? Afirma. Pastor 39, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro 10017. Após o outro, prossegue parte militar? Tá, prosseguindo, aguardando a pista livre, prossegue parte militar, pastor 39. Gente, pastor 39, tráfego já está. Continua a aproximação, aguarde a pista livre. Ok, está aguardando a pista livre, pastor 39. Do 4981 no solo 51, livrar a pista no controle solo na frequência 39, autorizado pouso, pista 10, vento, variável 039. Livre pouso, pastor 39. Castor 39, no solo ao 55. Libere a próxima direita na minha escuta. Autorizado táxi via taxiway Eco Alpha na Delta. Reporte no ponto zero para o cruzamento. Castor 39. Castor 39, libere agora na taxiway Eco. Tem condições de eles fazer um 180 na pista? Afirmativo. Na Eco, passa 39. Pistão, faça 180, táxi via pista, reporte pistão no 028 livre. Então faz o backtrack aqui, livra na Eco, passará livre, passa 39. Negativo, já pode liberar na taxiway hotel, táxi via pista, libere via hotel. Ok, backtrack, livrando no hotel, passa 39. Estação 39 considerando 9028 livre. Cordial bom dia, 2223, passarei do ponto espera, estou no zero franco. Passaredo 2223, autorizado a linha e decolar pista 10, vento variável 022. A linha decola 2223. O... Informou o solo que não cumpriu a restrição da saída, então vai manter restritor 3 em teste. E será informado para o controle Salvador, passarinho 2223, que cumpre a restrição inferior. Muito obrigado, a linha decola então 2223. Série 2223, decolado ao 03, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 198, boa. NFP. Meu Delta Papa Fox, ponto de espera, 10 pronto. Tá, o meu Delta Papa Fox, autorizado a linha e manter, pista no zero. A linha e mantém, Delta Papa Fox. Passamento 223, contato radar, suba para mim, desenvolvimento zero, cancelado nas restrições de altitude. Tive livre ascensão 980, cancelado nas restrições de altitude, 2223. Romeu, Delta, Papá, Foxtrot, vento variável 019, autorizado decolagem, pista 10. Livre decolagem da 10, Delta, Papá. Romeu Delta Papa Fox, decolado ao 06, chame controle Salvador na frequência 1199, decimal 80. 198, vou chamar. Controle Salvador, Papa Romeu Delta Papa Fox, decola no seu escuta. Papa Romeu Delta Papa Fox, cuidado com o radar, sua rodinha de 3-0 foi direto para o Leda. 360 direto Leda. Talvez por aqui que você siga. Talvez por aqui que você consiga usar o brinquedo de pés, que não dá 0027, aposto do trabalho do pai de peço. Bom dia, Azul 2783, próximo ponto espera dar no zero, pronto. Bom dia, Azul 2783, autorizado a linha e decolar, pistola no zero, vento variável 029. Autorizado a linha e decolar, dá no zero, 2783. Eu vou Elefa, 2223, passageiro. Decolado ao Juno 1, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1198, Azul 2783. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2783, cruzando 1000 pés até 3000. Contato radar, saída Arbor, suba para o nível 160. 160, está livre das restrições? Livre, não há tráfego no setor. 400, sobe para nível 160, sem restrições, azul 27, vai 3. Romeo Delta, Papa Foxtrot, chama centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. 2835.238, bom dia. Bom dia, Tan 3604, formação Papá. Tan 3604, chegada Bonf, desça via chegada Bonf para 4000 pés, ajuste do altímetro 108. 108, Tan 3604, possibilidade de voo 366, e acertar o ILS Luiz. Cruzado ILS Whisky, desça para 4000 pés na proa de servida 367. Servida 367, descendo para 4000, só 364. Para 510, ajuste do altímetro no 018. 018, no ajuste, olha como é que é. 2223. Se possível, após eleva, conseguir coordenar a prova de conquista. 2223, aguarde. Muito obrigado. Salvador, tirar minha 3, 1, 2, transfere, bate 1, 0. Tirar minha 3, 1, 2, eu dei chegada no médio 1, desça para o nível 0, 5, 0, procedimento ILS, é 3, pistão 0. 0, 5, 0, é 3, acabou o médio 1, 0. Série 2223, Rosilepa, direto do Vitória da Conquista. Rosilepa, voa Conquista, muito obrigado, 2223. Série 3123, eu queria voar TAP direto até Duna. Série 312, mantém a chegada, aguarde. Aguarde, Série 312. Oscar Mike Yankee, chama agora a torre em 118-195. Chama a torre 118-195 Yankee. Oscar Mike Yankee. Salvador, Oscar Mike Yankee. Papá, o meu Oscar Mike Yankee, torre. Ah, nos traseiros de Pituaçu, virou a Mocampo. Papá, o meu Oscar Mike Yankee, reposto na vertical do Farol de Chapão. O vento para cheque, vento calmo, eu ajustei o altímetro no momento no 0 no 8. Vai reportar no, na vertical do farol Chapão, autoriza a presença do cruzamento? Afirmo, Papa Romeu Oscar Mantenha, que dá presença autorizada o cruzamento da final da pistão no 0. Agora a autorização para zero a base. Vai iniciar o cruzamento 1 no 0, chama efeito de vano, o eixo de 1 no 0 e aguarda para livrar a base, eu acho que é mais quieto. Série 2223, chama centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 360.288, obrigado. Excelente semana aí. Aumenta. Ao meu Oscar Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado, gira base e pouso, pista 1 no 7, vento variável, ajuste altímetro no 08, check 3. Ok, autorizado ir à base, vai reportar baixado checando, acho que é maquiagem. Oscar Mike Yankee no solo, aos 26, autorizado táxi via taxiway, Oscar estaciona a frequência livre. Autorizado.